Pai Jacó, Pai Jacó de Aruanda. Em Chaves. Quando o senhor chega, tem um certo ritual que o senhor sempre faz. Um deles é fazer o médium tremer enquanto incorpora. Depois, até tá vendo aqui, ó, o pezinho que fica tremendo. Ai, Chaves. Né? E é salvo. E aí, o senhor... outra coisa, quando o senhor incorpora de frente para o congá. E chave. E não é de costa para o congá. Então, pô, o senhor pode falar um pouco de cada detalhinho desse? Por que, que o senhor vem arcadinho? Às vezes outro diz assim, ele não é preto nem é velho? Isso daí é atavismo cultural, onde já se viu isso? Deixa eu explicar para mim. Eu vou explicar, porque tem de muitos que se fala que já se pôs bolocos em pajacote. Só que esse filho, deixa eu explicar uma coisa. Esse é um pergunto de que Pai Jacó sempre quis responder para alguém. Só que ninguém fez esse pergunta para Pai Jacó. E agora chegou o momento. Chegou. Por isso que eu falo, esse filho, isso. Nada é passado do momento. Cujo Pai Jacó, eu já sou bem aceito nesse congá, desse jeito que eu já cheguei. Mas eu posso ficar em pé. Eu posso ficar em pé. Mas e sabe por que, Zifi, que eu não vou ficar e essa doutrina minha que eu quis fazer nesse congá? Porque esse um preto velho é igual eu falei para Zunxê há já tempos atrás. É Zunxê que se faz a doutrina do seu congá. Quando eu cheguei a primeira vez, eu sempre vim normal, baixado, e sempre o jureiro fica de frente para o altar, porque é um sinal de respeito, porque esse você não pode ficar de costa para o altar. Esse falta de respeito. Porque esse você vai receber um preto velho. E se você ficar de costa para o altar, por que de costa para o altar, sendo que a energia toda dentro do Jucongá está já aqui no altar. Olha. Que está já aqui o Molu, que é de da onde está o Jupreto Velho. E de Sada o Molu, porque esse ele que é o Jorixá da Jacalunga, que é já da linha do Jupreto Velho, das almas, que é já da linha do Jupreto Velho. Então eu tenho que ficar de frente com o Jorixá, porque eu repito, cada orixá que tem aqui dentro desse congado. E se, esse filho, é um exemplo. Se você está falando com o seu mãe, ou o seu pai, e se você está juntando o arco, e o seu mãe, seu pai, seu mãe está se falando com o Junxê. Junxê vira de costa para ele e vai saindo, isso é o quê? Falta de respeito. Falta de respeito. Então, se Junxê virou as costas para alguém, Junxê já não está querendo conversa. Junxê está se falando assim, eu virei as costas, então cala um pouco esse filho, que eu estou de costas, eu não quero juntar. Agora, esse Pai Jacó fica esse aparelho fica assim de frente, por quê? Porque o repeto desse altar que tem aqui é para todos desse congás, não é só para o preto velho. E por que Pai Jacó tem que ficar com esse? Porque cada preto velho, de trabuca, é de a vibração mais forte. E a vibração de preto velho é nas pernas, nessas pernas. Tem movimento que se para, tem movimento que se começa de novo. Isso. Porque a vibração do de um preto velho, ele se começa. Se você já estudou, que é o chakra. Se já estudou. O chakra. Sabe o chakra? Já sim. Então, aí tem o chakra do jucurô, tem o chakra do lince, tem o chakra do jubatedor, e esse preto velho, esse trabuca do chakra do bico para cima. Você entendeu? Ah. E se canto de um cetáis vendo esse, é a vibração maior do preto velho. Porque ele mostra que o filho está incorporado, muito bem incorporado. Porque esse canto tem esse filho que é de ciente. Consciente. Tem uns que se não fica se fazendo isso. Fica normal, quieto, separado. Certo. Porque esse tá de ciente, né? De preto tá de 15 e esse tá de só se falando pelo juboco do jumédio. Mas o jucaso de Jirimundi Esse fala. Consciente. Inconsciente. Não. Esse. Girimundi. Inconsciente. Isso. Esse. E tende que faz a coisa e pega ele por pleto. Por pleto. Completo. Por pleto. Então, de canto faz a coisa. Gente. Esse. Põe de bolão. Tá de quieto. Pode. Mas a coisa vai se tirar de pus um fumo das aqui e de dentro. Ponto, gente. Toma isso. E faz a coisa vai se passar. No jumão. É. De girimunge. Mas não é de no mão de girimunge. É de no mão de paz a coisa. Esse não vai se queimar o jumão. Ué, por quê? Não vai se, porque o jumão de paz a coisa não se queima. Ah. E se você pode se vir de vez, se você vai se ver uma bolota de água, vermelho, a jacate. Ponto. Não vai se ver. Não vai se queimar. É. Porque esse canto é ciente, esse não pode fazer. Não pode. Porque esse vai se queimar por ele. Porque, não tá, porque esse não está totalmente no aparelho. Isso entendeu? Então se o leio não vai se sentir tudo. Se for de fogo, vai se queimar. Se for de marafo, vai ficar de marafado. É. Né, esse filho? É. Não vai se dar de conta de se trabucar. Então, por isso que tende a ciência e a inciência. Inconsciência. Esse. Consciência e inconsciência. Isso entendeu? Sim. Aí, quando o Junsei perguntou, faz é. Após, nas nos humais, o mágico. A imagem. De faz após, que tem esse dante, faz após está em pé. Normal, igual a Junsei quando o Junsei fica em pé. Faz após é esse magro e comprido. Esse, no mais. Mas quem se falou que aquele Maurice é Pajacote? Quem foi esse que viu Boló? Boló. É. Quem viu esse filho? Não é só uma representação. É, esse filho. É. Agora esse, o Bante, Pajacote tem, porque Pajacote veio do Índia. Turbante. É, turbante claro. Tem. Pajacote veio do Índio. Depois foi de cravo em outra encarnação, preto, velho, cravo, diz. Cravo, nome de Joaquim. É, de Joaquim. Isso. Aí já era cravo, tomava chibatada e sofria muito. Mas de cada encarnação, filho, é uma encarnação diferenciada. E você tem que pagar os seus pecados em todas que você viesse. E tanto que Pai Jacose não precisou de reencarnar mais. Certo. Porque nas últimas foi tanto chibatado, né, filho? Que ponto, pagou tudo. Então, vô, continua falando pra gente, então, como é que é. O senhor chegou, aí tremeu do pé. Daí, porque pegou um determinado chakra que a pessoa arca. Daí, por que o senhor fica arcadinho como velhinho? É porque, pra falar a verdade, pai, se Pai Jacose quisesse se levantar, e se ficar de reto, Pai Jacose pode fazer isso. Mas o Pai Jacose está vindo igual à última reencarnação. Eu não quero vir de igual nas outras reencarnações. Normal. É de assim, de filho. Eu se preferisse assim. Eu se colhia assim. Vim de um preto velho, falasse da minha última reencarnação, e de vez que eu tomei muita chibatada, e vim de todos os veinhos desse jeito, é de ticucunda, eu sou ticucunda. Uhum. Que é ticucunda? Ah, arcado, pô, corcunda. Pequenininho e corcunda. Ah, entendi. Ticucunda, pequeno e ticucunda. É esse que é Pai Jacose, ticucunda. Tá certo. Isso por quê? Porque foi um coia de Pai Jacose. É? É, porque todos os... Quando o Junsei fala que é de... Que Junsei falou que Pai Jacose... Atavismo cultural. É, que Junsei falou que Pai Jacose é o quê nesse congá? É o Ju... O chefe do terreiro. É, Ju, o esse. O chefe? É, ué. Não, Zifi, sou chefe não. Que é isso? Eu não sou índio, Zifi. Tá. É índio tem chefe, né, Zifi? Dirigente. É, Zifi. Eu fala. Sou urigente, esse isso. É mais menino. Urigente, esse é assim. Porque todos os preto velho que vem de Trabucase nesse Congás, é escolhido de paz após. Escolhido? É missão de cada médium daqui desse Congás. Cada médium trabuca com o seu preto velho, que tem de missão de passar com cada preto velho. Então, de cada de médium. Gente, esse zifinho pode ir trabucar com as a preta velha. Olha. Porque é a missão de dele trabucar com as a preta velha. Mas não é porque, zifinho, eu quero de trabucar com um preto velho, rabo de carça. Não, se você vai de trabucar com um preto velho, rabo de saia, porque a missão seu é esse. Então, todos os guias desse congá, tudo é passado por Pai Jacose, com a aprovação e a permissão de Deus e de Pai Jacose, para estar aqui dentro trabucando. Mas a missão maior não é com Pai Jacose, é com cada desafio que está se trabucando. Entendi. Depois eu quero falar até mais disso. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco... Difícil. Outra coisa que quando o senhor chegou, o senhor fez sinal da cruz com a mão, igual o Papa faz. E chave. E chave. O que quer dizer isso? Esse é um cumprimento, um acruzamento que preto velho faz de canto. Se achega num congá. Se cruza o altar, se cruza os pontos fortes do congá, que é lá de onde está o Jorixá Exu, as a tronqueira, né, os altares primeiro, depois se cruza esse toco, que Pai Jacose se assenta, o toco, se cruza as a bengala, que é de trabuco, e se cruza o solo. Repeto, Zifinho. Respeito. Tudo repeto. Se você tem que se cruzar. É igual quando o Pai pediu benção para Pai Jacose. Meu Pai é assim, Deus abençoe você, que nosso Senhor Jesus Cristo proteja. Eu estou se cruzando os seus meio e os seus lado. Olha. Isso entendeu? Sim. Porque esse preto velho é um enviado de Deus, com a permissão de Deus, e por que que eu não posso fazer o nome do Ju Cruz? Se ele deu o fio dele por vocês. E por mim também, né, gente? E por mim também. Quando às vezes a gente vai no terreiro, vê um preto velho chegando perto do outro, ou ele dá três batidinhas no chão, ou ele coloca a mão fechadinha assim, bate a mão com a outra. Os dois com a mão fechadinha assim, bate um com a outra. O que quer dizer esse cumprimento? Esse, Pai Jacose, cumprimenta o preto velho e tudo com o bengalo. Dá três batidos no bengalo de cada preto velho. Entendi. Esse é um cumprimento de repeito, tu mesmo. Isso. Eu disse, salvo o seu bengalo e você salvo o meu bengalo. É assim. Eu te dou a liberdade de se trabuco e você tem a liberdade de se trabuco. Você é aceito nesse... Difícil, tem tanto gado. Tanto gado. Que isso? Gado. Significado. Tanto gado. Entende? Muito gado. Cada de batida no jumbengalo é um gado. Um significado. Conta aí, o que, que é? Três batidas. Assim, a primeira. Se você chega de um preto velho, um congá. Eles vêm se cumprimentar de Pai Jacose, porque Pai Jacose é o dirigente do congá. Isso, dirigente. Todos eles vêm se cumprimentar. Charlo a sua força, que eu charlo a minha. Eu charlo a força dele, porque nem todos é da Ruanda. Tem das almas, tem preto velho das matas, tem preto velho de tudo quanto é lugar. Aí isso se chada, porque ele está se chadando meus pontos e eu estou chadando o ponto desse. Aí tem esse outro, que isso se chada. Seja bem-vinda, Canduese. Exemplo, um médio. Girou, trouxe um preto velho. Ele tem um bengalo. Ele não falou de nem de o graço dele. Qual é o graço dele? Pai Jacose faz com o bengalo e saúda ele. Seja muito bem-vindo, Zifinho. Porque eu estou dando o bem-vindo dele para esse congá. E com o Ju passado da lua, ele vai falar o graço dele. Ele sabe que ele está sendo bem-vindo nesse congá. Ele sabe. E tem de muitos. Eles pedem benção, quando eles saem para eles se retirar, eles falam, pedia permissão para Pai Jacose. Eles não saem sem pedir a permissão para Pai Jacose. Aí Pai Jacose fala assim, muito agradecido, pelas forças espirituais e axé no seu caminho. Oh. E ponto. E o que é o caminho? Axé. Axé. Axé, tá. Axé. Ed. Claro. E vou, às vezes as pessoas dizem assim, o preto velho, ele cruza aquilo que é físico, porque até que exista um benzimento, aquilo não está incluído dentro do ambiente espiritual. É preciso cruzar o material físico para que ele possa fazer parte do número das coisas que estão envolvidas no trabalho espiritual. Ed, eu sei que diz um jeito de querer. É um pêmbulo. Por exemplo, um pêmbulo. Girimuzi vai de lá e se traz um pêmbulo normal, né, Zifi? Lá é de um pêmbulo. Normal. É. Esse não tem de nenhum. É de... Encantamento. Nada, Zifi. É de normal. Aí, quando esse já chega, esse vai fazer o que tem que fazer e faz a voz e cruza esse pêmbulo. Porque a partir desse momento, aquele pêmbulo vai servir para fazer muitas e muitas de cura. Olha. O judendê, vai de lá e traz o judendê, né, Zifi? É. Traz o judendê, se não tem nenhuma serventia sentada e cruzada. Quando chega nesse congá, pai Jacó se cruza o judendê e já salvou muito do desencarno. Porque esse é o cruzamento, igual o Zifi. A pouco trouxe uma zaguinha para pai Jacó se cruzar. É. Por que que esse pai Jacó se cruzou? É. Porque ela, sem o cruzamento do João Preto Velho, ela já é só um guio. Uhum. Não tem esse valor para eles. Uhum. Não vai ajudar eles em nada, de filho. Uhum. É de mesmo que você está usando para direcer. É. Para direcer é. Os fios lá. Uhum. Agora, quando é cruzado, aí eles não. Tens a proteção espiritual, tens o acesso do preto velho, tens a proteção do jucongá, tens a proteção do guia desse, tens o... Se vier tantas coisas que se cruza, que você nem vai acreditar. Porque cada coisa nas umbanda tens um fundamento. Até um velho, se filho, que é colocado no altar e já é cruzado quando se adentra aqui para dentro. Não é normal. Não é um velho normal. Não é. É um velho encantado. Olha. E esse tem fundamento. Já que você está falando de cruzar, vou mostrar aqui para as pessoas, vó. Tem um negócio aqui na minha mão que eu carrego comigo no pescoço. Mas às vezes as pessoas têm isso e levam para cruzar. Até vou levar para o senhor e saber se isso é cruzável. E uma vez que é cruzado, o que que o senhor... O que que acontece com ele? Eles vão ser um do lado e do outro. Olha, vô, isso aí é um crucifixo, vô. Ai, gente. Um fixo. É. De Jesus. Isso. O que que, a hora que dá preto velho, o que que está acontecendo com o senhor lá? O que é que o senhor está fazendo? Nesse momento. Esse. Não sei se tem um jafese muito dante. Na fé. Nesse fico, fixo. É. Por ter sido Jesus e crucificado. Né, Zifi? Sim. Então esse fixo, o papai Jacó, ele se representa muito. Porque é uma história que foi verdade. Uma história. Uma história que foi verdade. Não é uma história, né, Zifi? É. Quando se é verdade, não é uma história. Isso. Que foi sucedido com Jesus e ele foi fechado num cruze. Uhum. E não sei se guarda isso, cão, uma proteção muito dante. É. Só que eu vou falar para você uma coisa. Tem de muita coisa, Zifi, que você, às vezes, põe de... Assim, como é que esse pai Jacó vai explicar para você entender? É. Você vai se pôr muita fé em algo, é. Que a proteção não é bem esse aqui. Entendeu? Sim. Porque a proteção maior é desde o momento que você entenda, uhum. Executa, entenda. Entendo. Que esse aqui, ó. Uhum. Foi um fixo. Isso. Que esse foi feito para se colocar uma gay Jesus em sofrimento. É. Isso, entendeu? Sim. Então isso não era para ser servido de proteção. Sim. Isso, entendeu? É, igual eu mato uma pessoa com uma faca e distribuo a faca para todo mundo. É, Zifi, porque a proteção minita seria colocar um pedro. Uma pedra. Um pedro do seu. O pedro da dona de Jesus foi ressuscitado. É. Ele não foi tampado com pedro? Foi. E ele foi lá e tirou aquele pedro. É. Aquele pedro tem mais história menina e famoso e significado maior do que esse. Uhum. Porque esse aqui, Papai Jacó, foi um momento de muita tristeza. Olha. É, Zifi? Foi. Porque esse vez boloco Jesus o Cristo crucificado. É uma tristeza muito dante para as mulheres e para Pai Jacó também. É um momento que ele mais sofreu. Então, as mulheres não querem que o sofrimento de alguém seja proteção para as mulheres, filho? Não. É, realmente. É o meu entendimento. É. Né, é. Filho? Porque, igual, vou te dar um exemplo. É. Desde a comemoração. Comemoração. Do tempo do corpo de Cristo. Isso. De agora, boca nua, né? Esse. Aí, Pai Jacó estava se trabucando nas décadas que deu essa imeração. Uhum. Pai Jacó se levantou e foi nos Atência perguntar para eles, filho, o que vocês entendem pelo corpo do Cristo? Uhum. Que é essa imeração? Aí um Zifi falou, eu não sei, outro Zifi falou, eu também não sei, o outro do mês eu não sei. Aí um Zifi falou assim, ah Zifi, o meu um pai sabe, era um tico Pai Jacó. E foi se perguntar para o pai. Pai Jacó ficou matutando e esperando. Lá no meio da tensa. Aí o Zifi chegou e falou assim, Pai Jacó, o corpo do João Cristo é uma memoração que eles fazem na tolha. Que põe aquele redondo no jumbo, faz ir lá e falar dos seus pecados. Uhum. Que você vai ir lá e contar os seus pecados. É. Aí eu falei assim, Zifi, qual que é a diferença do corpo de Cristo? Por que que vocês, não, foi assim, por que que vocês, já aqui na Zumbanda, não é comemorado esse lua do corpo do Cristo? Aí o Zifio falou, ai, Pai Jacó. O Zifio estava na casa e falou, ai, Pai Jacó. Porque esse aqui não é tolo, aqui não tem o corpo de Cristo. Mas, aí eu falei, quem falou para você que não tem o corpo de Cristo aqui dentro? Aí ele falou, uai, já que és um banda. Eu falei, esses umbanda, sim, senhor, mas aqui a todos os momentos, todos os lua, tem o corpo de Cristo. Oh. Porque essa porteira, quando se abre, se um ser se adentra, para se confessar com o filho de Cristo. Como não tem o corpo de Cristo? Esse filho, falha. É. Porque cada tência não vai se falar os seus problemas com o preto velho. Ah. E o preto velho não vai se ajudar os filhos. Então, de cada preto velho, é um corpo de Cristo. É, e aí? Aí o Zifio regalou, boloco, assim. Foi esse, filho, pensando, esse Pai Jacó, pensando assim, esse é assim mesmo. Eu falei, esse, filho, por isso que não é comemorado já 15 nesse congase? Por que esse não é comemorado? Porque esse aqui nesse congase, esse todo lua, todo o tempo, esse. O corpo de Cristo que se manda aqui. O corpo de Cristo está aqui dentro desse congá todo o tempo. Oh. Porque esse, por isso que não tem de unjo lua para se comemorar. Uhum. Esse nós, o preto velho, comemora todas a lua o corpo de Cristo. Porque nós somos enviados de Cristo. E vocês são aqueles que não vai se pôr nós para dentro. Igual colocas o corpo do Cristo, né, Zifi? Na tolha. Mas vocês vêm aqui para fechar, para pedir cheio, para ser ajudado. Todos vocês vêm cá. É. Então, a Zumbanda do mês tem o corpo de Cristo. Uhum. Aí o Zifi ficou assim, é assim mesmo, né, Pai Jacó? Aí o Pai Jacó explicou e veio se assentar de novo. Então, os entendimentos de Pai Jacó para esse? Para de quem se gosta de ter o fixo no jumpecoço, é. Eu repito, é. Eu repito. Mas esse se mostra que foi um sofrimento muito grande de Jesus. Jesus foi ficado com um prego nesse, é. Nesse fixo. É. Então, por que guardar uma coisa assim? São tristes, de filho. É. Sendo que você pode ter um pedro, você pode ter uma lua, um sol é. No seu jumpeito, você pode ter as imagens de Cristo, as imagens. É. O caro de Cristo aqui, é de mais menino, é de mais proteção para você. Uhum. Porque esse de um sofrimento não pode ter só esse proteção. Não. Porque esse é o unicado para Pai após que ele deu o filho de Deus, é. Se Deus vai ser ficado aqui por um ser. Uhum. Então ele deu esse sofrimento por um ser. Uhum. E foi das dores mais dolorida do mundo que não seja não queira nem sentir. Não seja nunca ser humano do mundo diz, não seja, vai sentir essa dor. Não seja não vai, porque é uma dor que só Jesus deu de conta de sentir. Então, se você quer colocar algo no seu coxo, pois um sol, um lua, é. Um rosto de Jesus, menino, pois um bengalho de paz a rosa, um pito de paz a rosa, alguma coisa que traga alegria para você. Claro. Porque a tristeza se você guarda no batedor. Às vezes, uma pessoa da Umbanda vê isso daí como uma encruzilhada de Exu. Não, filho, não, esse filho, não, esse não pode ver esse, não, você já falou isso para você? Falou, eu não carrego o crucifixo aqui, para mim representa uma encruzilhada de Exu. Eu falei, oh, graças a Deus. Sim, filho, e já está errado, porque a encruzilhada de Jesus não é gente. Ah. Gente é de a moça, de se pôr no filho. Não é, Zifi? Isso aqui tá demais. Se fosse um Zifi, mas que redondo desse povo, Zifi. É, realmente. Que coisa esquisita se comparar um fixo de Jesus com as encruzilhadas. Não. Graças a Deus. Não, Zifi, não, Zifi, não. Esse faz a coisa não seta, não. É isso aí. Não seta. Então, o que, que o senhor tá fazendo aí, vó? Nesse eu estou usando ele para ungir. E daí vai acontecer o que com ele que não tinha antes? É, de proteção. É, toma aqui um babalaiá, vai falar, ih, Pai Jacó está com a energia dele ali. Não, Zé, Pai Jacó não está com a energia dele aqui. Pai Jacó está de cruzando para a energia mal não pegar em ungir. Ah. Só esse. As energias de Pai Jacó, Zé, filho, podia ser de qualquer preto velho. Uhum. As energias de preto velho, tudo igual. Uhum. Tudo igual. E se não exerce preto velho, melhor do que o outro. Uhum. Tudo, em verdade, é preto velho. Uhum. E se esse que Pai Jacó está fazendo, você gosta desse, né, Zé? É. Você usa esse, você é tens um ex, tens um fez nesse, você é. Tens uma sabedoria do que se sucedeu. É. Então, a partir desse momento, ele vai ser como um guia para você, um guia desse. Uhum. Que ele não era de cruzado, mas agora é cruzado. Tá. De proteção espiritual para você. Entendi. É assim, se alguém colocasse um goloco malo em você, é. Esse aqui vai estar no seu peito, é. Vai bater lá e voltar para trás. Vai voltar. Ponto. Ah. É para esse que é um cruzamento serve. Para sempre agora. É, para sempre. Você pode usar ele do jeito que você quiser. Só não pode, um exemplo, um cheio, exemplo não, um cheio. Qual seja? Só não pode usar esse a partir desse momento, quando fosse se adeitar com o rabo de saia. Entendi. Você entendeu, Zifi? Claro. Porque é uma falta de respeito. Olha. E aí se quebra os encantamentos. Quebra? É, Zifi. Porque esse girimuse não pode, sim, fazer algo com esse Zifi. Claro. Não, Zifi. Não pode, porque é falta de respeito. Ah. Isso é cruzado. E a partir do momento que é cruzado, és um fundamento de Deus, que foi colocado aqui. Sim, sim. Não és que o que um seis tica, tica do, do Ju. Desse negócio que um seis faz, rabo de saia com rabo de casa, és proibido. Não, não és proibido. Mas quando tem algo que és cruzado por uma entidade da esquerda ou da direita, não pode ser usado. Não pode. Porque se perde o encantamento. Pode. Quando Junxê está se fazendo algo, que para Deus, Deus não vai se estar ali por não coloco, coloco. Porque esse é um movimento seu. É. De seus um movimento. Não precisa do Juguinha ficar de perto para se pôr boloco, boloco. É o seu movimento e é o movimento do Juguinha repetar o seu movimento. Claro. Então esse é retirado, colocado num canto, aí depois você coloca de novo. Ponto. É só um repeto. Porque, vô, as pessoas dizem assim, passa uma semana, passa um mês, ele pega carrego e tem que cruzar de novo. É por causa disso. Porque é dorme com ele. É, já vê se faz água. Faz o juju do marafo, faz de pudrogo, se adentra em lugares que não é esse menino nem esse famoso para se adentrar. Nenhum vício pode praticar com ele. Não, se que se é esse excesso, não. Excesso, tudo excesso. Excesso, mas nem droga também não. Não, mas cigarro não, é droga. Esse, mas esse é esse um uso que não é de... Mas se falar a verdade, paz, você, aquilo que é esse proibido, tudo é errado. É. Se não fosse proibido, não seria errado. Se não fosse errado, não seria proibido. É esse. Uhum. Se não fosse errado, não seria proibido. Sim, sim. Então, tudo a partir do momento que se fala não faz isso, que é esse proibido, é errado. E aí, diz, o que estava cruzado, descruza. Descruza. Pede não tem essa proteção. Você tem essa proteção ao momento que você está limpo e puro. Olha. O momento que você não está limpo e impuro, você não pode mais usar. Então, eu venho com o pai Jacob de Aruanda. Na consulência. Ou qualquer lugar, com qualquer preto velho, levar alguma coisa para cruzar. Daí me dá uma vontade de falar mal do meu vizinho. Eu tenho que tirar ele. Para não perder o encantamento. Mas aí você pode falar. Pode. Não estraga o encantamento. Não, não, porque Junxê, esse ser humano, Deus não sabe perdoar Junxê. Ah. Pelas a boca de Junxê. Porque se Deus fosse prestar atenção em tudo que Junxê fala, se um seis tinha que todo momento tirar já tudo. E... até as avessas que Deus ajuda um seis. Palavrão fosse... também não tem problema. Não, se tem. Tem? Tem muito de um palavra de um feio, que não é as meninas de falar. Mas, principalmente de um pelado. Oi. O pelado não pode se chamar ele para perto de um seis, que se ele vem para perto de um seis, ele já acaba com o seu vinho. Que é o pelado desesperado? O pelado. Uhum. Esse é pra Jacó, você não gosta de se falar o nome. É o nome. Ah, entendi. É, aquele... nome feio. Então o nome feio descruza, tira o encantamento. É, esse... Não, esse não é então, menino. Então, pelo que eu estou entendendo... Porque assim, se fica, porque é assim, se você está com uma proteção, junta. Se você está com algo que vai se proteger, junta. Que se vai se proteger de um, olha só, cujo nome, proteção. Por que você vai se fazer algo que é errado, que se perde a proteção? Olha. Então você não tem, se, esse não tem se mais de nenhum uso, esse, nenhum uso... utilidade. É, para você, porque você já fez tudo o que não é permitido fazer, e você está usando algo que é uma proteção, se. Tá certo. Então, se muitas das vezes, as a pessoa do mundo diz um seis e fala assim, as o meu juguia me ajudava, mas agora não ajuda mais. E aí? Mas você sabe o que o Zifio está fazendo para não ser ajudado? Ixi. O Ziprito afasta o Zifio. Uhum. É esse. Esse Ziprito não vai se fazer você cair, quebrar um perno, desencarnar, fazer esse. Não, Zifio. Porque nem de rodador nós se sabe o que é que faz. Não se, não se sabe, não é do nosso tempo, rodador. Então, Zizifi, se você foi de lá e fez algo errado lá no rodador, você sabe que é proibido fazer, que é errado fazer, por que que você vai fazer? Que de muitos Zifios que desencarnam, porque não sabe fazer o uso do rodador direito. Então, se caçou com o que, Zizifi? Com o próprio mãos. Então, se não é o Ziprito que não ajuda, Esses um seja mesmo que faz errado e depois se tem que culpar alguém. Oh. E sobra pra quente? Cozinha. Pois fica pra bombadinha. É esse, filho, pois o coitado mesmo. É esse que sempre tá querendo fazer mal pra todos, né? É. No redondo do mundo diz um seja. Na cabeça. E é da onde hesitase, que hesitase pra proteger. A partir do momento que diz um seja. Faz algo que não é menino, nem é promoso, nem é permitido. Se um seis faz lá e faz. Aí se um seis tem um teira, ganha um teira. Aí se vai falar assim. Uma rasteira. Foi o Xiu que fez isso comigo. Porque ficou bravo. É, porque ele ficou bravo comigo. Não, Zifi, ele tem mais o que fazer, Zifi. O Zixu, o Zupombo Giro tem muito o que fazer. Esse tem muitos de filhos que precisam de ajuda deles. Oh. Esse não vai ficar de ali esperando o Zixu fazer algo raro. Vai ir lá e dar um tênis, Zixu, Zifi. É Zixu que procura o seu tênis. É Zixu mesmo que procura. É igual ali esse, estou se cruzando esse para Junxê. É. Se a lua, quando vins a lua, Junxê faz algo errado, é. Ele só vai perder as proteções. É. Mas se não vai se perder, Junxê não vai se perder o seu vidro. Junxê não vai se ter uma teira. Não vai tomar rastreio. Vai se continuar do mesmo jeito. Vai. Só que Junxê perdeu as cruzamentos que foi feito nele. Entendi. Ponto, Zifi. Só isso. Claro. Porque tem de tantos um dia, que põe de tantos um medo nos filhos, muitos filhos. Aí os filhos falam, eu não posso fazer isso, porque senão faz a coisa. Falasse, faz a coisa. Vai fazer isso comigo. Não vou fazer aquilo. Não sei se tem que se parar de ter esse medo dos um dia. O Zunguia é inimigo de Zunxense. De preto, de luz. Isso. É inimigo de Zunxense. Hesitasse para ajudar Zunxense. A teira, não sei se que vai zelar e faz tudo errado, e não sei se mesmo que tem a teira, a caída, é não sei se. Não é de nós esse filho. Nós não vamos fazer esse. Agora, os outros filhos é ativo. É bem ativo. Bem ativo. É de ativo. Uhum. Se não faz, ele quer que não sepa. Vingativo. Esse tipo, uhum. Esse outro é adjetivo. Oh, yeah. Se Junxê não faz do jeito que eles querem, e fala, então vou mostrar para Junxê. Uhum. Aí põe um nome lá de alguns filhos e fala, é os filhos que estão tá fazendo isso comigo. Nossa, não é esse. Assim. Então esse é muito mal usado. É. Muito mal usado. Mal usado. E de mal entendido também. É. Isso não é contra espírito não, né? Só contra energia negativa. Não, Zifi, como é que faz a coisa faz o povo Junxê canta espírito? Do mal sim. É? É. Junxê está se protegido de espírito do mal. É. Mas o do bem não, viu, Zifi? Está protegido. Tudo está perto de Junxê. Está protegido. Certo. Do mal não. Tá bom. Do mal esse vai ficar longe de Junxê. Uhum. Vou, então, vou começar naquela lista de assuntos que a gente prometeu de, sim, senhor. De tratar. O senhor vai ficar cruzando, quer que eu segure? Se não sei quiser, vou tirar para não atrapalhar, meu senhor. Eita, vou pôr aqui do lado. Tá certo. Deixa. Vô, já que falou de passar rasteira, e na outra vez o senhor falou sobre saudar, pedir permissão quando entra numa casa. Deixa. Porque senão alguma energia ruim pega em você. Chave. Então, vô, essa energia ruim que pega em você, o senhor explicou porque às vezes está no terreiro, que não é firme, tem uma entidade ali que é vingativa. E que se trabuca tudo de errado. E aí se pedir permissão, ela fica agradada e não faz nada, é isso? É, se quando o Junxê se repeta quem está de terreiro. Zifi, por exemplo. Se Junxê adentra dentro do Jucaxango. O Jucaxango de Girimundi. Junxê se adentra lá, sem se pedir de permissão, se vai se chegando e vai se entrando, é o quê? Falta de respeito. Falta de respeito. Então, se Junxê se adentrou dentro de um congá, não tem só os fios lá. Mas aqui dentro desse congá tem muitos fios. Então, se Junxê, mas aqui dentro desse congá tem muitos fios que se esquece de se pedir as permissões. Olha. Que não sabe, não se conhece, não sabe como se é. És perdoado por quê? Porque não és, sabe, não, ninguém nunca se falou para ele. Ele não teve tudo. E de tudo. Estudo. Agora, quando Junce adentra, porque os seus trabucos, ele requer que Junce vá no Jucongá e se adentra. E se fica muito tempo. Sim, diálogo com os espíritos. É, Junce fica assim, muito tempo dentro do Jucongá. É. E Junce não sabe o que foi feito lá dentro, se filho. O que está firmado lá dentro. Que entidade mesmo de verdade se trabuca ali, se filho. Aí você vai falar, mas como é que eu vou ficar sabendo? É. Tuição. Só respeitar tudo, boa. Tuição. O seu tuição. É. Junce tem uma tuição muito forte. É. Junce sabe da onde tens e da onde não tens. Junce sabe da onde é sério e da onde não é sério. Junce sabe da onde tem luz e da onde não tem luz. Esse que é importante. Por isso que Junce não é só um... Qual é o seu trabuco? É, repórter, filmagem, edição de vídeo. É, Junce não é só esse. Não é só o perguntador, né? Junce é muito mais do que isso. Então Junce tem que ter sim uma proteção muito grande. É repórter do Alenvo. E é esse? Não, perguntador, não, tá bom. Não é esse do Alen, porque Junce não está desencarnado, né, gente? É. Mas Junce é esse, esse do Ciprito. Isso. Olha, esse. Dialogador. Não gosto de chamar entrevista, avô, porque não é uma entrevista. Então, avô, quando entra no, na praça, tem entidade na praça, avô? Tem a combatista da praça. Tem muito joelheiro, e vizinho, e cabureco. É. Que se trabuca nesse congá, porque quando se vem se, nas alinhas do juerese, do jucabureco, do jucriança, do menino, cutoso, esse pede sempre para fazer o seu oferendo nessa praça. Na praça? É, perto de um já folhore, muito colorido. Tem esse sim. Tem. Se vi, nada no mundo diz um seis e não tem dono. Não, tem que saudar tudo toda hora, vó? Não, Gi, é ter respeito. Só ter respeito. Respeito. Sempre respeito. Não se põe a mão se dá onde não sabe que tem um dono. E se for se pôs a mão, se pede permissão, Gi. Pede-se licença. Só para passar não tem problema. Não, Gi, senão você vai ficar, Gi, o tempo todo do seu ouvido pedindo permissão e saudando o judia. É, então. É, Gi. Porque desde um tronco lá, Gi, num canto, donado, lá, Gi, donado. Lá donado, um canto. Abandonado. Se você pensa que ninguém se está lá, que ninguém é dono daquele toco. É. De um ser que se engana. Olha. Tem de alguém que é dono daquele toco. Então se não é de pegar de toco, de quebrar, e se cortar, porque tem de alguém de lá. Pedir permissão e ter respeito. Tudo tem de um dono. Claro. Tá certo. A gente ia falar um pouco sobre aproveitar a limpeza com pólvora. E aí abre um portal ali. E se não fecha, o que acontece? Ele fica de aí, Gilberto. Ele fica de... Gente, o juquemo do pólvora é para tirar todos os lavos de tralha que tem nos fios. Certo, as lavas. É muito pesado. Está muito carregado. Enfermo, cujo doença que não tem de cura, cujo tristeza, cujo... Ixi, filho. Aí se põe de lá, e se queima. Aqui de lá vai tudo pro chão, Ixi, filho. Os espíritos saem tudo voando. Porque já que esse canto de prótese, filho, se você tem já a mediunidade de visão, você vê tanta já coisa no momento daquela explosão das apólvora, que Junce nem se acredita. Ixi. Aí os fios saiu. Se Junce não vai de lá e coloca um água, um sal forte, para jogar ali, para fechar esse portal, essas larvas, esses todos esses espíritos, ficam se vagando aqui, Gi. Muito tempo. Tem alguns que nem se encontra a porteira da saída. Porque esse portal está aberto, fica preso ali dentro, esse filho. Esse não sai. E já a larva fica ali, se escorregando pelo choro, vai para um canto, vai para o outro, e quem vai passando, vai pegando aquilo, Zé Filho. Oh, meu amor. Cada um vai pegando um tico para si. Uhum. Entendeu, Zé Filho? Entendi. Então, esse água com sal forte, um sal grosso, sal. É esse para jogar isso embora. Se leva tudo e se joga embora e fecha o portal. Ponto. Some tudo, Zé Filho. Desaparece. Entendi. Tudo. Tá certo. E aí, deixa eu falar um pouco de larva astral. Como é que elas nascem, vô? De onde que elas vêm? Como é que ela morre? Das energias negativas de cada um. Nossa. É, se você vai se no conga. Uhum. Lá se não se faz coisa menina nem se formosa. Uhum. Não tem se luz. Uhum. Só tem se maldade, maldade, faz maldade. Uhum. E faz e desencarna fulano e se separa um rabo de saia com um rabo de calça. Uhum. E vira aquele bugunço. Uhum. O que que se manda dentro desse congá? É. Negativo. Negativo. Energia negativa. Uhum. O que que se sucede? As larvas astrais são aquelas que saem lá do umbral, que vem de lá do astral e mais inferior que você nunca queira pensar como esse. Esse vem e vai se ficando. Porque ali, cada um que se achega, vai se recebendo essa energia. Por quê? Vai se, como tem maldade, como tem energia negativa, esse vai se supondo para dentro. É se, como se fosse alguém que está com muita fome. Ai. E põe para dentro. Ai. E vai se carregando. Ai. Vai ficando forte. Uhum. Vai ficando se poderoso, o mal vai se tomando conta. E essas larvas vai se tomando conta de cada canto do jucongá, de cada lugar da onde ninguém se vê. Porque esse não é visível para vocês que não tem mediunidade das visões. É. Mas e quem se tem a mediunidade das visão, se chegou no jucongá que tem muita larva e pensamento, e de muitas de briga, muita discórdia, e de correndo, brigando, correndo, fofoco, pai de um santo... Corrente, né? Pai de um santo malo, mãe de um santo mais malo ainda, Zé Filho. Uhum. Então, se esse eslavo vai se tomando conta desse zicongá. Entendi, vô. Tá tudo bem, vô? No astral? Vô, essas larvas, elas têm forma de aranha às vezes? Vamos fazer uma oração, pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa doutrina espírita, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Pode, Jivi. Graças a Deus. Vou, da outra vez aconteceu alguma coisa parecida, mas as pessoas não tiveram a oportunidade de ver. E o senhor até conversou com alguém aí que ele não consegue ver. Hoje o senhor fez um gesto. Explica para as pessoas que estão assistindo o que é que aconteceu. Oi, Zifi, tem-se muita coisa, Zifi, que eu estou te falando a casa. Uhum. E se infeliz e se neto, tem-se o Ziprito, que se não está de muito acordo com o que eu estou te falando. Espírito. É, que estou explicando muita coisa. É. que muitos de preto que Junxê mesmo nos fez esse trabuco, que não se falou e não se queria que seja descoberto. Muitas de coisas e fios. Que muitos do trabuco que Junxê às vezes foi com o jubatedor firmo, paz e aberto, paz e trabucagem, os de fios que Junxê falou, não falo todos, mas teve de muitos de fios, que usa do Jumás e fez, que faz errado, que faz de maldade, esses de fios. E esse está sabendo que eu estou falando para Junxê. Esse sabe que eu estou explicando muita coisa para Junxê. Esse sabe que para Jacose não vai deixar nada oculto. E para Jacose vai abrir o boloco de muitos de fios. E esse sabe que a partir desse trabuco seu, muitas de mentira, vai de cair nos olhos. Vou acender a luz. Isso, pronto. Muita mentira, de filho. Muita coisa errada vai ser descoberta. Vai por terra. Vai, Zizi Filho. Porque Junxê não veja nesse congaje à toa. Não, senhor. Junxê veja no congaje. Nesse congás que Junxê tá, já tudo já foi muito bem de... programado. É, para Junxê tá aqui. E tem muitos filhos que se mentiu muito para Junxê, que se falou muitas coisas que não é verdade, que se falou de mentira, até mesmo de nome, de guia, que se trabuca dentro desse congás. Que é do seu tranca-rua da Jália. Então se foi se falado muita coisa que é de mentiras e fim. E a partir dessa lua, desse trabuco seu, esse tá já sabendo que isso tudo vai ser descoberto. Isso. Porque já aqui não tem de preto em mentira, não tem falsidade, não tem de ticação. Mistificação. Não tem, Zizi. Pode fazer o teste que você quiser com o Pai Jacose. Oh, que o Pai Jacose seja o seu teste. É. E dois aqui, Zizi, para se falar a verdade. Porque se do mesmo jeito, Zizi, que você foi no julgando tudo, falasse de muito junguia, que muito junguia falou menito, falou frumoso, teve de muito junguia que se não falou nada de certo. Isso. Que se falou só para se acabar com o congado de fulano, falou mal de entidade que se trabuca, porque esse pensa que o guia desse é o poderoso. Isso. E não exerce, filho, maior do que Deus. Nós, espíritos, sendo da direita, da esquerda, somos mensageiros de Deus todo misericordioso. Não exerce nem uso da direita, nem da esquerda, que é melhor do que Deus. Melhor do que Deus, Zifi, não exerce. Melhor do que o misericordioso Deus, não exerce. Mas esse pode se achegar, esse pode querer se atrapalhar o meu trabuco e o seu trabuco. Não tem esse problema. Não tem esse problema, né, Zifi? Esse vem, se acosta perto de mim, quer se atrapalhar, mas ele não vai se atrapalhar. Não vai. Porque já aqui dentro desse congá tem uma luz que se chama Deus. E Deus o quer que essa palavra de todos os guias desse congá saia daqui, vai para o mundo, dante de Junxê, para muitos que estão sendo enganados, para muitos que estão sendo usados, para muitos que estão sendo passados, diz bobo, diz joreiudo, porque se não pode enganar os filhos de Deus, Josefim. E tudo tem um momento de começar, de continuar e de parar. E agora é o momento de se parar. Isso é, Josefim. É o momento de parar com essa bagunça. Com essa bagunça. Vai se parar, e incorporação de espírito que dá nome de entidade de Umbanda. É, e não é de Umbanda. Não, e se não é de nem de espírito de luz. Oh, é, tá. Ciroso. Isso. Que põe de nome do Juguia, que se trabuca na jalei maior, na jalei divina, se passa por um guia e as além de tudo ainda já fala malo. Falando que é o Xilano, o Ciclano, falando que é o Betrano, e não é, Zizi. É só para fazer um ficar contra o outro. Tá. E se pai Jacó se não está aqui para se querer e se virar o junguerro. Não. Pai Jacó está aqui para levar a palavra verdadeira que muitos estão me ensinando. Oh. Me ensinando. Oh. Então, tá chegando agora perto só nos 5 minutos final. Deixado. Eu vou ter que deixar aqui elas para um próximo diálogo. Que aí faltou umas coisas e ainda acrescentei umas coisas para esclarecer desse nosso diálogo de agora. Chaves. Mas antes de ir para a mensagem final, gostaria que, se possível, o senhor desse mais detalhe. Por que o senhor ficou um pouco apreensivo, começou a tossir, e aí o senhor falou com alguém, me fez um gesto, quem que era que exatamente que veio aí? Eu te pedi a proteção do guardião desse congá, tranca a rua das armas. Uhum. Esse está participando. Isso. Do todo esse de trabuco seu junto com o pai Jacó. Uhum. E todo o juguia desse congá está as acasas e fazendo a proteção espiritual. Esses fios já chegou, pai já vinha se atrapalhar de pai Jacó a falar algo. Uhum. Porque de pai Jacó estava explicando justamente. Justamente. Sobre o congá dele, que esse passa por alguém. Uhum. E de lá se só faz maldade. Oh. E ele queria ir fazer pai Jacó e se sair daqui. Oh. E hoje então se calar a boca de pai Jacó. E eu me diz assim, o seu tranca de levar ele. Ah, entendi. E vai chegar o momento certo deles de vir e falar o que ele quer. Faz um sim. O senhor está dizendo que a gente vai poder então fazer um trabalho de puxada. Vamos. Com esses espíritos que... Vamos fazer. Oh. Vamos fazer esses trabucos, vamos trazer esses fios que está tão citado. Citado. Não, necessitado. De trabalhar um trabuco sério. Oh. Esse está muito preocupado. Ah. Então esse vai se falar, esse vinte, vai se fazer um transporte para esse falar o porquê que esse está tão nervoso com o pai Jacó, de pai Jacó está fazendo, usando a palavra certa, a palavra verdadeira. Qual é o mal de falar a verdade, né, Zivim? Qual é o mal? Então, quer dizer que se de agora em diante, o preto velho tem que se trabucar e mentindo. Me ensino, porque o Zifio não quer que se fale. Não, Zifio, eu não trabuco assim, Zifio. Eu não trabuco, vai se me perdoar, mas eu não trabuco. Os velhos também ficam bravos, irmão. Zifio, eu já estou de bravo. Eu também fico de bravo, Zifio, eu já não aceito esse. Esse não é menino nem de frumoso. Se está se falando mentira, se pai Jacó estivesse na casa falando mentira para você, ele se não estava se atrapalhando. Oi. Porque ele é mentira, então ele estava lá no canto dele, da onde ele estava. Mas porque ele viu a vibração e sabe que pai Jacó, e não é só pai Jacó não. Tem esse seu Jutranca ainda. Só tá começando. Tem o seu Jutranca. Aí eu quero ver se queria atrapalhar seus trancos já falados. Aí sim, né, gente? Eu quero ver. Porque eu já sou espírito. Eu já sou desencarnado. Eu não tenho medo de outros espíritos, filho. E esse não vem de colocar medo em pai Jacó, porque pai Jacó não sente medo. Pai Jacó repete a sua banda. E por isso que pediu para se retirar ele. E ele foi retirado. E pronto. E eu não vou parar de falar a verdade. Não vou, Zifio. Não vou, Zifio. Vou falar até de canto de um ser que já ouvi. Toma, então vai ter bastante. E quanto mais ele faz isso, mais eu acho menino de fruto. E mais eu falo sobre assunto. É, porque tá se incomodando, né, Zifio? Quem se incomoda, né, Zifio? E ponto. Vovô, se a gente tá numa casa de luz, se o seu tranca-rua é o espírito forte e fala assim, forte e já de luz, tanto trabalho que ele já fez, já ganhou suas ferramentas, já tem força de proteção para trabalhar para a luz. Ele é tronado. Isso, já é tronado. Certo. Se essa casa de luz, o Exu é tronado, aqui não se fica fazendo coisa sem necessidade, ou brincando com a espiritualidade. Não, no entanto, um espírito desse chegou até o senhor ainda, o senhor está? Sim, conseguiu chegar. Com a permissão. Sabe por quê, Zifio? É porque é permitido ele já chegar perto. Ah. Mas eu vou falar Pai Jacobi, Pazuncinho. Esse não é que ele já chegou perto de Pai Jacobi. Ele é tão malo que ele estava já na tronqueira, parado pelo seu Jutranca. É porque Papai Jacobi não tem esse de Junceide. Não tem parede. Zibrito não vê esse. Junceide vê. Zibrito, Papai Jacobi não tem esse. Só a maldade do Zibrito que ele é, só dele estar de laje, as a vibração dele negativo chegou em Pai Jacobi. Se entendeu? Não é que ele veja a casa. Não, ele vai vir já a casa quando for fazer o chá. Aí ele vai vir. Mas no momento ele estava parado na tronqueira do seu Jutranca. É a força do pensamento dele que chegou aqui. As energias negativas dele que já chegou perto de Pai Jacobi. Claro. Pra você ver como é que eles é menino e frumoso. E não é nem do Pai Jacó, do aparelho que o Pai Jacó está usando, né? É, sim, claro. Senhor. Porque Pai Jacó tem a energia do Pai Jacó e tem as energias do médium. Que eu preciso também da energia do médium. Claro. Só que a de Pai Jacó é forte, é firme. É. E a do médium é ser humano, né, gente? Claro. Ser humano não deixa de ser humano, nem quando um Zibrito está se incorporado. Viu, Zibrito? Tá certo. Vô, vai ter que finalizar já. E já. E aí, outra oportunidade, a gente fala mais. Que assim seja, o momento que você precisar, é só chamar para a voz. Todos muito... Achando menino, esse. Todos muito... Esse fala, não sei se fala. Todos... Agradecido. Não, de dois e muito cioso. Ansioso. Cioso. Não, não é. Cioso. É. Tô de muito cioso. Cioso? É, tô mexido. Não, mexido eu não tô de. Não tá? Não, tô de cioso. É. É, muito cioso. Cioso? É, cioso. Aham. O que que é isso, vô, cioso? Orgulhoso? Cioso, gente. Cioso. Ansioso. Não, não, não é isso. Ansioso. É... Orgulho, não. Cioso. Cioso. É de cioso, é esse. Mas já quase está de muito feliz. Ponto. Uh-huh. É de ponto. Está de muito feliz e está de muito. É de. É de. É de. Muito. Muito. É de. É... Mas a coisa está com tanta coisa que está difícil de falar, gente. É tudo muito de uma palavra muito difícil. Felicidade. É, mas feliz e hoje, feliz. Feliz e muito agradecido. Isso. Por isso. Orgulhoso. Não, não é. Não, orgulhoso. Orgulhoso. Orgulhoso é um de dois e significa. Cercado. É, orgulhoso. É. Quem se juntar a esse vai se pensar assim. Esse preto velho, guloso, então ele se tem gulho. Não. Então se faz a voz e não tem esse gulho. De ser gulho. É. É esse guloso de ter se recebendo de um ser aqui. Oh. Viu, Zivi? Mas se faz a voz e não é guloso. Tá. Faz a voz e não é guloso. Mas se tem esse gulho de estar recebendo de um ser aqui. Oh. Viu, Zivi? Vou. Então, para outra vez, vai ficar uma coisa que eu quero perguntar para o senhor. Sobre a tal da ayahuasca, se a bebida lá, se convidar as pessoas, fazer uma gira aqui, aí todo mundo vai treinar incorporação, incorporar, e é tudo lindo, maravilhoso, o senhor vai falar o que, que o senhor pensa disso. Aproveitar... Nada bonito e nada fofo. Aproveitar e depois perguntar para o senhor se a Umbanda é cristã, o senhor já falou um pouco disso. Se a gente lembra que eu propus, escolhe a missão que vai vir, mesmo sabendo todos esses perigos. Quero falar mais um pouco da larva astral, que foi onde a gente foi interrompido. É, gente. Olha lá. E o senhor falou um pouco de entidade de frente, então sei que está bem. Que falar também, vou principalmente dessa história da pessoa assim, ela tem vergonha de reconhecer o erro e aí ela acaba se afundando na casa que podia ser bonita. Né? E corrigir, o senhor falou lá bem firme, para o que está fazendo, começa, faz, senta o tijolo. O tijolo, é. O tijolo, eu lembro. Então, vamos falar disso. Daí eu peguei também a ideia de a gente falar mais um pouco depois sobre o senhor falou ficar de frente para o orixá. No entanto, aqui a gente só está vendo imagem. Ixá, sim. E não é orixá. Então aí o povo vai querer, ah, é orixá ou é imagem? Então depois você vai falar mais sobre esse isso. Esse Pajacose brinca. Isso. Porque esse Pajacose tem um jubão de implicação. Isso mesmo. E vai tirar de muito dúvida. É, do redor. Entendeu, vô? O senhor vai falando, eu já vou anotando o que, que pode ficar de dúvida na cabeça das pessoas, vô. Ixá. Aí depois nós voltar e visitar o assunto. Ixá. Então, lá. Vamos falar dessa mediunidade inconsciente também, de tomar o corpo inteiro e comparação com possessão, sabe? Ver qual que é a diferença deles. Tem de diferença. Ah, depois a gente vai também falar um pouco como é que descobre o nome da entidade. E chave. E a gente vai falar, se o senhor cruzou um crucifixo, a diferença entre carregar um crucifixo e carregar uma pedra de cristal no peito. E chave. E se pode ficar escolhendo qualquer uma. Não. Fala. A gente vai falar também quanto preto velho uma pessoa pode ter. Só use. É? É, não, mas às vezes tem um preto velho, uma pessoa velha. Não, de trabu. Só um, é? É. Exu não, né? Exu não, tem três. Não. Esse é menino e famoso. Por que esse? Porque esse tem de 13, 4, 5 e de entidade, se tem tanto jumento precisando de trabucagem. É, Zivi, vai se ficar um médio com tanto de Zibrito, sendo que tem um 12, 13 que precisa de um junguia, e o Zivi está com 13, 14 de entidade. Então, pode ter Zizinho de Trabuco, unge preto velho, unge Xu, unge baiano, unge caboclo, unge esse menino, tudo unge. Mas, para proteção espiritual, ele não se fica em 11. Tá. Ele dura muito. Porque esse de trabuco, por que esse filho tem que ter esse? Se um faz o que muitos podem fazer. Olha, é esse filho. Viu que assunto importante? É, bom. Muito menino. O povo não quer que nós falemos, né? É, nós vamos falar tudo, vai se lembrando tudo que você esqueceu. Tá, estou anotando tudo aqui. Então, só para deixar claro para quem está ouvindo. A pessoa normalmente não incorpora dois Exu, três Exu. Não se tem necessidade desse. É. Não se precisa, Zifi. É. Isso é assim. Porque se você pode ter, sim, uns de 12, 13, que toma de conta do seu Exu. Porque, Zifi, um exemplo. Pajacose de Aruanda tem as falanges dele. É. São 7 preto velho. São 7 de caboclo, são 7 de baiano, são 7 de boiadeiro, são 7 de menino, os de Xu, são 7 de Xu, as a moço, as a pombogiro, tem de 7 pombogiro. Vai se trazer os 7 para trabucar, gente? Cada um tem 7. Não, cada de guia que vem em terra trabucagem, com cada de médio, tem 7, mais 7, mais de 7, gente. Então, se não tem necessidade de se trazer, tranca a rua das almas, tranca a rua das encruzilhadas. Ou então, um juncapa preta. Ou então, quem vai resolver o seu problema? Seu tranca. Hoje o tranca rua, hoje o capa preta, hoje o veludo, hoje o pinga fogo, hoje... Pra quê, Zifi? É. Por que que o jumédio tem essa necessidade de se mostrar que tem muito juguia? É. Sendo que o juguia vale por muitos. Então... Se você mesmo teve o exemplo, faz a voz e choro, trabucando isso aqui. Teve a vibração dos irmãos e que se achegou, mas em momento nenhum se pegou de Pajacose. É. Porque senão poderia se sair Pajacose e vencer os trancos. Para resolver. Para resolver? É. Não tem necessidade. Não. Cada um tem o trabuco e a energia que o outro tem. Eu se completo o trabuco do seu tranca e seu tranca completa o trabuco de Pajacose. É um ajudando as energias do outro, Zifi. Ah. Não se precisa de juncer ter. Ah, se eu trabuco com fulano, eu trabuco com ciclano, eu... Zifi! Que isso, Zifi? Se juncer é médio, juncer é médio e pronto. É. Não tem de que se provar que juncer pode receber qualquer entidade. Tá. Agora tem uma diferença. O jumédio do Jucungá se trabuca com o seu juguia. A mãe de um santo ou o pai de um santo, ele pode trazer o juguia de qualquer filho. Pode. Mas o jufio não pode trazer o juguia do jumãe do pai de um santo. Sabia desse? Não. Ege. Porque a mãe do Juxanto, ou o pai do Juxanto, Ege o... O Ju... Ege não sei se fala. Antena. Ege, Ege aquele que é de que recebe tudo, né, Ege? Isso, isso. Tudo. Para raio. Ege, que se pega tudo dos filhos, é. Que se manda qualquer coisa, vem com o Ju mãe do Juxanto, certo? O Ju filho está se protegido por quê? Pelas mães do Juxanto. É. O Ju filho... Ô mãe do Juxanto, eu quero falar de cujo, cujo meu juguia da Siqueira. O senhor pode trazer ele para mim, que eu quero perguntar algo para ele, que esse, eu não consigo falar com ele. É. O Jumãe de Juxanto, o pai de Juxanto, pode fazer esse. Mas o juguia do Jumãe e do pai do Juxanto não pode ir para o seu Jumédio. Porque são juguia que estão sendo doutrinação referenciada. O juguia do mãe do santo está sendo doutrinado pela mãe do santo, uhum. E o juguia do jufio do santo está sendo doutrinado pelo jufio do santo. Uhum. Senão vai se mistura, vira um bagunça. Então, se esse pode, uhum. O jufio tem de uma entidade de cada linha. Uhum. Esse é certo. Tá certo. Mas o médium ele não é de mais importante ou menos importante, tá. Se ele receber um jufio. Que tem muitos que fala assim, eu recebo 13, eu recebo tantos, ele não é mais importante do que um que recebe um. Teve um que disse para mim que recebe 14, vô. Não, esse filho do céu. Mas tá bom. Eu vou pedir pro senhor hoje, junto com o Cambone, falar pro senhor, para passar sua mensagem final. Vim só um pouco mais para frente, vou, porque a sombra chegou aí e tá ficando difícil de ver. O senhor não é muito velhinho, não? Não, esse filho eu cansei. Você traz o banquinho dele um pouquinho mais para frente? Eu cansei, traz o meu espaço devagar. É. Mas eu cansei. Aí, vô, tá bom. Tá, aí, vô. Tá bom, aí, vô. Pode se sentar, vô. Pode, vô. Pegar sua mensagem final aqui, porque a sombra, vô... Nunca vai cobrir um preto velho, né, avô? Não, Zifinho. Nunca, jamais. Onde? É, um pouquinho mais pra frente, avô. Mais pra frente? É, a sombra tá insistindo, né, avô? É porque a sombra tá se querendo ocultar as minhas palavras. É, avô. Pai Jacó. Tá de menino? Então, depois ela vai falar disso aí um pouco, hein, avô? Vamos sim, falar, sim, porque avô. Às vezes... O menino tem o tiriri. Aí se você tem o tiriri, ele tem uma função. Então agora, como tem uma coisa pesada de cemitério, vamos chamar o caveira, que ele incorpora o caveira também. Não, o tiriri não era para resolver tudo, né? É, gente, filho. É. Hoje, filho, se eu já tenho um... Hoje, vou dar um exemplo. Se eu já tenho um árvore para se resolver, que é esse da Calunga, por que eu não posso te chamar um tranca-rua das armas? Por que eu não posso te chamar um veludo que resolve a mesma coisa, gente? Por que eu não posso te chamar um jumédio que se trabuca por sete encruzilhadas, que se trabuca nas sete linhas? É só chamar um médio. É, gente. É, chama o médio. Ó, tem um zifi aí que tá te dando de muito de um problema. É. E tá se incorporado aí. É de lá da Jacalunga, lá de um caveiro. É. Então, ele precisa desfazer um mal que ele fez. Uhum. Vou te chamar um sete encruzilhada que eu já tenho nesse congás. Oh. Vou te chamar um tiriri que tens nesse congás. Uhum. Esse vai de vir e vai de trabucar do mesmo jeito. Oh. Eu não preciso de te chamar um outro do caveira. Se já tens um caveira fazendo um mal, para que eu vou chamar outro de um caveira? Uhum. Eu tenho que chamar aquele que resolve, né, Zé? E eu tenho esse no congá. Claro. Eu te chamo, hoje filho, um ser que se trabuca com o fulano. Vem de casa e chama os seus guardiões e vai se fazer o que tem que ser feito. Ponto. Ei, ponto. Meu avô. Não precisa esse filho. Esse se chama ticação. Mistificação. Esse se chama médio guloso. Esse se chama médio com falta de humildade. Ah, e nas Umbanda não se trabuca desse jeito. Ah. Tá errado as região desse filho. Tá bom. Daí já é um outro tópico que a gente vai falar também, vô. Sim, sim. É o trabalho quando se ele já é programado no mundo espiritual, antes do, da necessidade de chegar aqui no, no terreiro. E aí você já também já programa com quem que o consulente vai passar conforme o problema dele. Sim, senhor. Vamos falar disso também? Sim, senhor. Programação. Esse pode ver. Vamos ver. Depois eu quero falar sobre entrega para Preto Velho. O que, que vocês fazem para essa entrega? E se entrega... É simples. Ah lá. Muito simples. E se Preto Velho não é de guloso, é de humilde, de vir. Se você pegasse um neca, sabe o neca? Mel. Não, neca. Neca. Caneca. É, neca. Menina de formoso e de limpo, né, de vir? É. Se põe um fé, gozo, um fé sem açúcar. Café amargoso. Açúcar, de vir. Pega esse, Zifi, leva debaixo de uma árvore, menito e fromojo, bem genuário, assim, Zifi, muito verde. E se fala, Zifi, eu hoje não tenho muito para te dar, mas eu preciso do seu ajuda, do seu gira. E se quero que o senhor faça esse ajuda para mim, Zifi, nesse momento. Eu só tenho esse fez para te trazer para o senhor. O senhor aceita? Zifi? E se somos, Zifi, o fé some, e faz a coisa e bebe tudo. Zifi. O café some? Usa o fé só, Zifi. Que é isso? A diferença, Zifi, da direita, casa de... Ah, você pode fazer esse treco? Vou fazer, senão não vai... Qual a diferença das entidades da direita? Para as entregas das direitas, para as entregas das esquerdas. Isso, vai vir junto. Por que os entidades das esquerdas é de mais de cioso, é de mais de menito, eles acham mais de menito ganhar de coisas de menita. E por que os um preto velho, os um caboclo, os um baiano, quer mais da unidade, da simplicidade dos filhos? Isso, está anotado. Ponto. Não vai falar dessas coisas aí e... Isso, daí também eu quero falar com o senhor esse negócio de uma outra oportunidade para todo mundo entender o que, que é, porque surgiu a oportunidade sobre isso de virar a banda no terreiro também. Que cuidado se deve tomar, esse, o que é importante. Esse é menino. Mas a voz implica esse tudo. Esse, virar a banda quer dizer, tá tocando direito, daí de repente, opa, vamos virar para a esquerda. Esse. E aí, esse muito ligado. Delicado. Muito delicado. Tem que seguir. Tem uma força muito grande dentro do Jukonga. Principalmente as mães do santo, hoje o pai do santo, e os filhos do rente. Das arentes, os filhos da arente. Esse tem que estar de tudo no mesmo esse pensamento. Na mesma sonia. Sintonia. Porque senão se vira bagunça. Verde vinge. Uns de preto para fazer ali as limpeza, vem de muito quiumba para fazer bagunça. E mesmo em casa séria, né? Esse mesmo pode. Se a casa é séria. Esse pode suceder. Aquilo não acontece. Esse pode suceder, Zifi. Então. Isso vai depender das forças espirituais do jurente e do mãe do santo. Da corrente e da mãe do santo. Tá bom, vô. Então vamos fechar, passa uma mensagem final, vô. Para todo mundo que acompanhou a gente até agora, não faz diferente, vô. Passa uma mensagem final para os espíritos do bem, tanto do bem quanto da sombra, que está ouvindo a gente, não só agora, vô, mas lá na casa do menino lá, que está escutando a gente, e às vezes ele escuta junto, né? Esse então, sabe. Passa uma mensagem para eles, vô. De filho, pai Jacóz vai falar de paz vocês, o quinto. Fala. Pai Jacóz não está aqui de trazer guerra nas forças da espiritualidade da Umbanda ou qualquer outra região. Pai Jacóz está aqui para ajudar aqueles filhos que estão sendo enganados por esse preto das sombras. Porque é assim, um exemplo. Tem esses filhos que tem um congase. E se está combatendo o menino e se formou, se está pensando que está fazendo o certo. Coração, né? Zifi. Mas, se chega um zipreto, um juquiumba, que é esse zipreto que é da sombra, lá dos umbrados, lá do trevoso. Zifi. Aquele que se treme só de chegar na porteira. Eita. De tão malo que é. Nossa. Sabe o que ele está querendo? Ele está querendo falar que na Jumbanda fazem corte de ginimale, que dá sangu. Jumbanda não dá esse, Zifim. Tá na lista. É, Zifim. A Jumbanda não faz corte de ginimale, não dá de sangue de ginimale para nenhuma entidade. A Jumbanda não tá de aqui para acabar com as outras regiões. É. Mas de quem tá de para acabar com as outras regiões, uhum, é o próprio ser humano. Porque ele aceita certas coisas que ele sabe que está errado, mas ele não sabe dar conta de bom final. Porque se ele sente, e se vê no boloco, boloco, de um preto velho para sacode a Luana, e se pensasse que o Ju preto velho que se trabuca, fala de nomes de feio, não ajuda os irmãos, eles fazem muitas coisas quesitas, eles têm uma atitude quesita, fala muitas de cheio que não ajuda. Esse de preto velho não é o preto velho de luz. Se tem de preto, um Jesus, dentro, que toma de conta do Jucongás, e esse de preto não fala em Deus, a palavra Deus deve ser falada por qualquer de preto nesse mundo de Jesus. Porque essa palavra Deus é que tem poder. Nossa. E de preto, de luz e da lei divina, esse fala sim a palavra Deus. Uhum. Se ele não falar, Zivi, manda eles embora, para nunca mais voltar. Nossa, vó. É, Zivi. Eu fui ontem, não, anteontem, numa casa, e o Pai Santo falou assim, olha, aqui você não fala em graça, você fala, eu vi nos vídeos, você fala muito graças a Deus. Se você falar isso na frente do meu filho, ele vai parar para filmar, você vai voltar embora. Porque o nome de Deus... Sim, por que que Junxê não catou o seu e Junxê foi embora, Zifi? Não, Zifi, não, Zifi. Falou. Não, Zifi, Junxê não pode fazer esse. Zifi, Zifi, até de gibido. E é, Zifi, fala gibido? Gibido não. Proibido. Isso, proibiu. Até Junxê fazer o seu trabuco com as entidades desses. É proibido. Esse, esse, mas após a partir desse momento, e se o Libre, Junxê. O Libre, Junxê. Proíbe. O Libre, Junxê. Diz, já chegar no Jucongá, e se não pudesse falar a palavra de Deus, todo misericordioso, pode ser para o Jixu, para o Jucongiro, Zifi. E esse não sei dar, nem faz, Zifi. Faz, Zifi, eu estou indo embora. Mas, Zifi, por quê? Não, Zifi, eu não estou passando muito bom. Eu não estou menino nem de frumoso. Não, eu fiz uma promessa para o Pai Jacó. Não, pois é, esse é o Pai Jacó se quer. Junxê não vai fazer, Zifi. Olha. Nunca mais. Junxê só faz com o Ziprito que fala em Deus. Tá. Porque o Ziprito de luz, esse Jesus, guardião de tronado, que está em evolução espiritual, ele fala e sabe que acima de Deus não existe. Esse sabe. Agora, se você aceitar, falar, não, se não fala de a palavra de Deus aqui, porque esse ele vai ficar bravo. Se filho, e se corre, se filho. Corre e não se põe nem coloca para trás. Nossa. Corre, se esquece. Porque esse não é menino nem esse fromoso. Não tem esse trabuco que se pague, se filho. Pode ter o jupataco que fosse. Não se paga o que Deus vai te dar de retorno. É claro. Viu, Zifi? Claro. Então, você estava se falando. É. Que quando um Ziprito, um seis de filhos que se trabuca com Ziprito, que se não tem a luz, que um seis se sente que ainda está na escuridão, e um seis está se enganado. Mensagem para os espíritos. É, um seis faz assim, ó. Cheira rosa e sopra velha. Cheira rosa e sopra velha. Meditação. Cheira rosa e sopra velha. Sabe por quê, Zifi? Porque tem muitos médicos que se muitas das vezes pensam nas oportunidades material. E esquece que o pataco não se compra a entrada no plano astral. Lá se exige, entra pelo bem que fez no mundo de Jesus. Quanto mais Jesus colocar esse pataco muito dante nos bolsos de Jesus, pensando que está fazendo certo com os irmãos, que está usando o nome de outras entidades para falar mal, para se fazer mal para alguém, para de vir. Pede perdão a Deus. Derruba essas paredes e começa tijolo por tijolo. Mas é certo. Do jeito que tem que ser certo. E se esquece, e filhos. E se esquece. Junseze, jamais. E se esquece. Que Deus, ele não dorme do mês não. Deus está de boloco, coloca em Junseze. E Junseze, preto da sombra. Junseze que está aí, se querendo se atrapalhar os trabucos de Pai Jacós. Vou te dar só um recado para Junseze. Eu estou firme, eu sou espírito da lei divina e quero falar para Junseze. O que Junseze precisar de seio, de seio. De quê? Conselho. De seio do Jun Preto Velho para a evolução espiritual de Junseze, eu estou à disposição de Junseze. E o que Junseze precisar das luzes de Deus nas caminhadas espirituais de Junseze, eu estou do mês pronto a ajudar Junseze. É só vocês virem até a mente e querer ajuda, não para fazer bagunça. Porque se vocês viessem fazer bagunça, eu vou ter que acorrentar vocês e mandar embora. Que isso? Pronto. Esse é meu recado. Graças a Deus. Que assim seja. Oh, meu Pai. Que assim seja. Antes só, agora vou, ficou assim, uma última questão mesmo. E chave? Quem está ouvindo? Preto Velho é amor, caridade, paz. E quando a pessoa ouve acorrentar, ela fala, peraí, pergunta isso pro Preto Velho. O que, que ele quis dizer? É, eu humano correntar. Eu humano. Porque se eu não vou te deixar os uns de preto, dos umbral e das escuridão, se eu chegar dentro desse congá para fazer bagunça. É. Porque tem os uns e filhos que não tem essa conversa. É. Tem uns que não tem humildade. É. Tem uns que não tem educação. É. E se eu vou doutrinar uma entidade e ele não me repetar e não me insultar, eu peço um caboclo para se acorrentar ele. Oh. Eu não se acorrento. Não. Mas eu peço um caboclo. O caboclo vem, põe as amarras, os braços dele para trás, acorrenta ele e leva para um tratamento espiritual em outro plano. É isso que é de acorrentar, Zé. Tá. Não é de para maltratar, não é de para se bater, para se arrancar de pedaço, não. Tá. Porque é de preto. É de acorrentado, é um modo de se tirar energia de uma vez e pôr ele para ajoelhar no chão. Ah. Esse já é um reconhecimento que Deus é o maior. Claro. Viu, Zé? Baixar o topete. É, esse. Ter humildade. Aí quando ele acordar, quando ele estiver menino e formoso, aí ele vai ser doutrinado. Uhum. Se ele atender a doutrina, se ele se untar e passar para o lado de casa de Preto Velho, ele vai ser muito doutrinado. Uhum. E muito tudo para ele. Uhum. Muito tudo. Mas se ele se acordar e recordar o que ele era de voltar atrás, uhum, o nosso trabuco da humildade e a caridade foi feito, né, Zé Filho? Tá bom. Muito obrigado, salve. Que assim seja, Zé Filho. Mas após que agradece o Junseze, viu, Zé Filho? Até a próxima. Que assim seja, Zé Filho. Muito agradecido, Junseze. E se, mas após não volta mais, né, Zé Filho? Hoje, não, não, nessa tá, década, tá, não. Não, hoje não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dou por encerrada a reunião da noite dessa noite, né, Zé Filho? Que assim seja. Muito agradecido, Junseze. Hoje ninguém. Tá bom. Tá certo? Tá. Junseze, concorda assim? Claro, meu pai. Pode ser, amor de Deus. Tá sim, tá sim. Tá, que assim seja, viu, tá Zé Filho? Bom. Muito tá agradecido, Junseze. Viu, tá. Na frente. Já tava desligado? Não, vou pegar isso em concorrência. Mas não, pode ir. É bom, porque... Não. É bom? Preto Velho, dono dessa geração, Miguel das Almas mandou te chamar. Preto Velho, dono dessa geração, Miguel das Almas mandou te chamar. Quero ver o velho subir e a médio não balancear. Quero ver o velho subir e a médio não balancear. Preto Velho, dono dessa geração, Miguel das Almas mandou te chamar. Preto velho dono dessa geração, Miguel das Almas, mandou te chamar. Quero ver o velho subir e o medo não balancear. Quero ver o velho subir e o medo não balancear. Colocar a mão no rosto, nossa, vai ver só. Graças a Deus. A mãe Úrsula de Xangô? Então, nossa, só para saber como é que a senhora está se sentindo agora, a gente já falou um pouco antes, vou deixar a senhora descansar, mas só fala pra gente como é que foi. Ai. Ai, tô bem. Graças a Deus. Tô bem, um pouco, assim, dá um pouquinho de cansaço, mas tá bom, é bom. A gente pensa assim, que tudo é feito com muito amor, com muita dedicação, às vezes o cansaço se torna até muito agradável, pelo que a gente sente, assim, pela missão, porque muitas das vezes a gente sente às vezes um cansaço do corpo, um cansaço, a energia, às vezes ela fica meio misturada, porque é uma mistura muito grande de sensações, né? Você tá, depois você não tá, depois você já tá. Então, assim, é um monte de sensações diferenciadas. Mas é uma coisa que te faz muito bem. Depois que você volta, que você melhora, que você vai melhorando, você vai se sentindo recarregado. É tipo uma bateria, entendeu? Tipo uma bateria, você põe lá no plug, recupera tudo de novo. Algumas pessoas dizem que a mediunidade inconsciente permite que o médium fique dormindo. É. Então, que isso faz com que quando ele volte mais descansado do que ele foi. Não, eu já não durmo. Eu já não durmo. Hoje mesmo, não sei porquê, deve ser porque tudo está sendo muito diferente para mim das outras vezes, porque todas as outras vezes que eu trabalhava, aqui que eu trabalho, eu durmo. Eles me levam para um lugar muito branco, muito claro, tem uma cama branca com lençol branco, um copo de água na cabeceira da cama, eles me pegam e me deitam. E eu deito lá e durmo. E é um sono maravilhoso. Mas hoje, desde quando a gente começou, eu não dormi. Eles me levaram para caminhar. Caminhar? É. Eles me levaram para caminhar. Inclusive, eu fui para um lugar que esses dias, há pouco tempo, nós fomos fazer um banho de cachoeira. Quando? Eu fui tomar um banho de cachoeira. Quando a senhora diz me levaram para caminhar, a senhora tem... Eu vou com várias pessoas. A senhora tem a ideia de que, quando volta, tem lembrança que estava fazendo isso. Eu tive lembrança agora. Entendi. Que eu fui no lugar que eu estive lá esses dias, que eu fui levar os meus filhos para tomar banho de cachoeira, a gente vai. E eu estive lá nesse lugar agora. Só que eu lá tem uma descidona e eu não desci essa descida. Eu vim levitando e já saí lá na cachoeira. Entendi. É muito doido. É doido. É, muito. Vou perguntar mais para o vô sobre isso depois. Porque algumas pessoas dizem que espírito não sai do corpo, sai. Não vai com o coração. Não saiu. Não faz nada, que isso daí é realmente uma imagem que colocam na cabeça da pessoa para pensar que saiu do corpo. Então depois nós vamos também verificar de novo com o vô, vou anotar. E também saber, né? Tá bom. Sua opinião e também ver a ciência dele, né? É uma sensação muito. Mas eu agradeço muito receber o diálogo com os espíritos aqui em Uberlândia. Nasceu humilde, mas muito linda e bem fundamentada a casa, viu? Amém, que assim seja. Muito obrigada. Eu que quero agradecer pela confiança. Fale pra gente mais uma vez o nome desse seu terreno. Esse humilde congá se chama Tenda de Umbanda, Pajacó de Aruanda. E o nome foi por quê? Pelo nosso doutrinador, pelo nosso mestre Pajacó de Aruanda, que ele é o, como diz outro, é o mestre do centro, ele que dá as coordenadas, claro. Ele que fala muita coisa da parte da direita, ele que toma conta, e o guardião que toma conta da parte da esquerda é o trancador das almas. Tá bom. A gente vai poder então também, depois, falar com o senhor Tranca-Rua das Almas? Muito bom. Então, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. E que Deus, sinceramente, assim, que Deus lhe pague em dobro. Assim, tudo isso, sim, não só que está me fornecendo, mas como conhecimento a todos aqueles que vão ter acesso a isso, porque não é fácil para o médium, que vai, sobretudo nesses casos, receber muita ideia contrária. Se ela não sabe, mas a gente já falou um pouco antes, e agora também, do que o vô falou, do que o vô passou, pode realmente incomodar alguns. E ele está fazendo direitinho, está respondendo todas as perguntas. Tá, todas, é lindo, lindo demais. Que bom. Tomara que ajude. Assim, o intuito é isso, é ajudar muitas pessoas que estão perdidas. O intuito é ajudar pessoas ainda que se encontram ainda com várias perguntas e não têm resposta. O intuito é levar a verdade acima de qualquer coisa. Claro que vai ter suas curtidas e suas coisas contras, né? Aquela coisa, isso funciona do ser humano, mas o que nós estamos fazendo aqui, o trabalho que nós estamos fazendo, você, eu, todo o Bongá, empenhado, é mostrar sim que existem lugares muito sérios, muito respeitados e que sempre há uma luz no fim do mundo. Só basta procurar o lugar certo. Muito obrigado por isso. Por nada. Deus lhe pague.